Motor de Salvador, bom dia. O Xenar 6225 está ciente da informação, quilo. O Xenar 6225 desce para o nível 070, chegada Bonf, redução para 250 nós. 070 na Bonf, 250 nós, o Xenar 6225. Exato, 42, 408, só um instante, deixa eu iniciar, mais um minuto. Total 991 no PAB04, autonomia 3 horas e 10 minutos, alternando Natal. 991, livre táxi, bate Mundial, ponto de 0186, boa viagem. Autorizado táxi via bate Mundial Alfa 1186, muito obrigado, até a próxima, bom trabalho. Fala 4208. Agora sim, tá autorizado o push, chama o táxi. Gente, parar para aqui, para o táxi, fazer 4208. 4663, complete, sinal, chame torre, 118, decimal meia. É. 402223, desce para 2000 pés, QNH 1014, autorizado sinal LS, a porta estabilizada. 2000, ajustado 014. Reportaremos sinal, passa de 2223. O sinal 6200 desce para 3000 pés, QNH 10 no meio. Demora o QNH? 10 no meio. Ok, 10 no meio, sendo 3000, 6200. O sinal 6225 desce para 4000 pés, QNH 10 no meio, redução para 2100 nós, número 4 na aproximação. 4000 pés, 2100 nós, o sinal 6226. Torreão, Oceania 6200, nós tivemos a impressão aqui que a senhora informou o passaredo, o ajuste de 14, ok? Correção, o ajuste 1-0 no meio. 0 no meio, obrigado. 1-0 no meio, a passaredo 2223. Salvador Bahia 3663. Tão 3663, Jesus de Atímetro no 0 no 6, repórter recurso baixar travado. Travou já. Tão 3663, continua a aproximação, aguarde pista livre. M3, autorizado pouso de São Zero, vento 050 graus, 032. Meu pouso, 3663. Total 99111, decolar 257, semicontrole, 120, décima 8. 1208, muito obrigado, tenha um ótimo dia, bom trabalho. O senhor também. 08, JAB, 123, autonomia 3 horas e 20, alterna Natal para o táxi. Autorizado táxi, à direita e no ponto de espera da 10, chame a torre, 18-6, ajuste 10 no 6. Gente, livre táxi, ponto de espera, já chamaria a torre, 18-6, 08. 10, saída Momo, se é possível, autoriza a frotina, presente? Mantém para escutar a saída do total 99 do Momo. Muito bom dia, solo Salvador, Eltan 3179, Guarulhos 340 quilo, pronto para cópia. Salvador, bom dia, tá 3179. Cop 3179, muito bom dia, o ajuste no 0 ou no 6. Aguardo, 3179. Tão 3663, solo 859, livre direita, chame solo, 121, décimo 9. 219. Salvador, tão 3663, livrando. Gente, tão 3663, táxi pela Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamar essa Juliette. Na 6200, desce para 2000 pés, redução para 180 nós, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. 2000 livre LS, reduzindo, Chané 6200. Portão 9. excelente, portão 9. Flat final, chame torre 118 decimal 6. Torre 18.6. Oceanar 6225, desce para 3.000 pés. Declaração para sequenciamento, mantenha presente proa, seu limite ao curso do localizador. 3.000 pés, mantenha proa, limite ao localizador, 6225. Passarei 2223, fez o seu altímetro no 0 no 6, reporte baixado travado. Estou no 0 no 6, passarei 2223, baixado checado. Gente, continua a aproximação, aguarde pista livre. Para 2223, autorizado pouso, pistão no 0, vento 0, 30 graus, 022. Livre pouso, passarelo 2223. Azul 4208, decolada 02, semicontrole 120, décima 8. 208, bom dia. Patrulha Salvador, bom dia, Azul 4208. Azul 4208, contato radar, subiu nível de voo 370, saída PUCA. 370 na PUC. Muito bom dia, OTAN 3304, cruzando 260 para o 160 pista quilo. OTAN 3304, acione identificação, desça para o nível de voo 060, chegada bomb. 060, chegada bomb. Foi instruído pelo controle NC em high speed, terceiro acidente, vou apelo. Autorizado, OTAN 3304, vou apelo. Voando pelo, descendo em high speed. Estabilizado, 2 Júlia Vista, Oceanar 6200. Oceanar 6220, correção, 6200, complexo final, chame torre 118, decimal 6. Oceanar 6225, para o curso do localizador, curva à esquerda, proa 130, desça para 2.000 pés, autorizado final LS, reporte estabilizado. Proa 130, desce 2.000 pés, reporte estabilizado, Oceanar 6225. Salvador, Gol 922, autoriza para o visitar. Autorizado, Gol 1922. Passarela 2223, solo 06, livre direito, chame solo 121, decimal 9. 1219. Solo Salvador, passarela 2223. 18.6, bom dia, senhorita. Passarela Portal 9911, Recife, 12685, Alterne 12545. 2, Salvador, bom dia, Xanar 6225, vai passar, Duna. Xanar 6225, continua a aproximação, reporte baixar travado, ajuste o altímetro no 0 no 6. Reporte baixar travado, 6225. Para 2000 país, KNH1 0 1 no 6, autorizado final LS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 9. Salvador, bom dia, Xanar 6312, informação quilo, descendo para 150 na Mari. Xanar 6312, desça para o nível de voo 050, chegada Mari. Ok, 050, 6312. Xanar 3304, desça para 4000 país, que negar 10 no meio. 4000, 1016, 3304. Controle, gol 1605, dentro aqui, o bandeira. Gol no 605, desça para o nível de voo 060, chegada Bonf. 60 na Bonf. Poxa, 6225, ajustando 0 no 6, aguarde a pista livre. Guardando 6225. Na 6200, no solo 07, libera a direita, 219, o solo. 219 agora. Bom dia, solo, Xanar 6200, livrou o nosso escudo. Bom dia, Xanar 6200, via Alfa para Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 08, 6200. Hotel Delta, prossiga. Autorizado, chame táxi. Chame Recife, 12685, alterne 12545. Azul 4208, chame Recife, 12685, alterne 12545. Azul 4208, copiou o controle? Axa 6566, troca para o 3363. Informando. 10, chame o solo em 219 ao livrar. 219 ao livrar, Xanar 6225. Xanar 6312, redução para 2, 1-0-9, número 3 na aproximação. 6312-2109. Bom dia, Xené 6225, livrando. Xené 6225, Xené, taxi livre Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, Xené 6225. Salvador 5345 da Trip, ciente da informação Kilo, autorização de tráfego Vitória. Bom dia, 5345. Para Vitória, só um minuto, cópia. Afirmativo, gostaria também, senhor, de informar que o Atins está com uma informação errônea, que ele está dando token a zero pés aí. Isso, na nossa aproximação, quando nós estávamos chegando aqui, gerou uma dúvida. Se o aeroporto estaria fechado, que se tivesse broken zero pés já está fechado, né? Mas aí foi confirmado que estava visual a situação. Visando o Gol 922. Gol 922, complete sinal de Samitorre 118 decimal mil. 118 mil, 3304, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, reportaremos estabilizado, 3304. Salvador International Airport, information Kilo 1030 Zulu, wind 050 degrees 07 knots, visibility 7 kilometers, broken 0 feet, altimeter setting 1016, transition level 045, temperature 25 degrees, light rain, ILS X-ray procedure. Runway 10, active runway 10, Sierra Victor Delta, radio beacon out of service. Salvador approach control 120.80. Control tower on 118.60. Ground control and clearance 121.90. Attention, taxiway Alpha closed between taxiway India and taxiway Juliet. Flock of birds in the vicinity of the drone. Otherwise, you received information Kilo. Aeroporto Internacional de Salvador, informação Lima, Uno Uno, Uno 5, Zulu, vento 0, 50, graus 05, nós, visibilidade 7, quilômetros, poucas nuvens, 2, 1000 pés, ajuste de altímetro, Uno 0, Uno 6, nível de transição 0, 45, temperatura 25, graus, temperatura na pista 26, graus, procedimento ILS. X-ray para a pista 10. Pista em uso 10. Rádio farol Salvador não utilizado. Controle Salvador 120 decimal 80. Torre operando na frequência 118 decimal 60. Solo e tráfego 121 decimal 90. Atenção, taxiway Alpha interditada entre taxiway India e taxiway Juliet. Aeronaves com destino ao pátio militar contactar operações Salvador 122 decimal 5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação Lima. Salvador International Airport, information Lima, 1115 Zulu, wind 050 degrees, 05 knots, visibility 7 kilometers, fuel 2000 feet, altimeter setting 1016, transition level 045, temperature 25 degrees, runway temperature 26 degrees, ILS X-ray procedure. Runway 10, active runway 10, Sierra Victor Delta, radio beacon out of service. Salvador approach control 120.80. 180. Control tower on 118.60. Ground control and clearance. 121.90. Attention. Taxiway Alpha closed between Taxiway India and Taxiway Juliet. Flock of birds in the vicinity of the drone. Otherwise, you received information Lima. Aeroporto Internacional de Salvador, informação Lima, Cono 1, Cono 5, Zulu, vento 0, 50, graus 05, nós, visibilidade 7, quilômetros, poucas nuvens, 2, 1000 pés, ajuste de altímetro, 10, Cono 6, nível de transição, 0, 45, temperatura, 25, graus, temperatura, na pista, 26, graus, procedimento ILS, X-ray, para a pista, 10, pista em uso, 10, rádio farol, Salvador, não utilizado. Controle Salvador. 1, 2, 0, decimal, 8, 0. Torre operando na frequência 1, 1, 8, decimal, 6, 0. Solo e tráfego. 1, 2, 1, decimal, 9, 0. Atenção, Taxiway Alpha, interditada. Entre Taxiway India e Taxiway Juliet. Aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador. 1, 2, 2, decimal, 5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação Lima. 61, controle 120. Oi, 208, obrigado pelo serviço, bom dia. Nada. Controle Salvador, bom dia, Papá Romeu, Papá Hotel Delta. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, contato radar, se bom nível de voo 380, saída da El. Ao 380 na El, Papá Hotel Delta. Salvador, cordial, bom dia, 35217. 35217, é só uma identificação. 35217. Autorizado, 3179, chame táxi. Autorizado, senhor, para o táxi, são 3179. Alô, Salvador, Gol 922. 22, bom dia, táxi livre, Alfa Juliette, portão 62, hein? Alfa Juliette, para 62. Alfa. Bom dia, o Guardião 07. Guardião 07, mantém as condições visuais, QNH 1016. Condições visuais 1016, Guardião 07. Chanel 6302 para o curso do localizador, curva direita, proa 075, desça para 2000 pés, autorizado final e reporte estabilizado. Afirmativo. 075, 2000, reporte estabilizado, 6302. Receptor localizador visual, Chanel 3304. Chanel 3304, completo final, chame torre 118, decimal 6. 86, boa. Voo no 605, redução para 170 nós, desça para 3000 pés, QNH 1096. 170 nós, descendo até 4000, quanto é? 3000 pés. 3000 pés. E continue na aproximação e aguarde autorização de pouso. O ajuste é 1016. 16 está guardando autorização, está baixando a trava. Ciente. Manteira presente, proa limitado pelo localizador. Azul 4298, reduza para 180 nós. Reduz 180 nós, azul 4298. 130 milhas, 130 milhas de Salvador, após cancela 045, correto disponível. E após prossegue direto visual, decola da 17, com curva à direita após decolagem, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, e após direto. Aciona 5147, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 62.